com o Gilberto Ivan dos Santos, ele que é fundador do movimento Cidade Unida Salvando Vidas. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Ele que está também com um laço aqui da campanha Maio Amarelo, que foi lançada na sexta-feira, visando justamente prevenir, evitar essas situações de acidentes e vítimas no trânsito aqui da nossa cidade. Sim, nós começamos já o mês de Maio Amarelo, né, organizando diversas atividades, né, são mais de 50 ações que serão desenvolvidas nesse mês, né, e convidando a sociedade a refletir sobre o trânsito, né, rever seus conceitos, né, a sua forma de conduzir o veículo, de como se portar também como pedestre, né. Então é um momento onde que a gente procura discutir mais com a sociedade para que possamos evitar nessas acidentes e o mais grave de todos, que é a morte, né. São essas mortes que acontecem muitas vezes que poderiam ser evitadas. Então o mês de maio é para refletir sobre o trânsito de uma forma mais profunda, né, mais ampla, atingindo toda a sociedade, para que possamos amenizar esses tipos de situações que são corriqueiras, né, não deveriam ser, mas são corriqueiras no cotidiano do dia a dia da cidade, né. E isso tem trazido muito transtorno para a família, né, para as pessoas que, além dos bens materiais, né, que a gente sabe que a situação financeira não está boa, né, e também tem um lado psicológico, né. Então, discutir o trânsito nesse mês de maio se faz necessário por esses motivos, né. E Foz do Iguaçu, mais uma vez, está enganjado e fazendo essa provocação de discutir, levar a conscientização, promover várias ações que, de uma forma ou outra, ela vai chegar na sociedade. Inclusive, vale ressaltar aqui, porque quando falamos do trânsito, né, muitas vezes se foca na questão do motorista e do motociclista, até porque boa parte dos acidentes aqui em Foz do Iguaçu tem essa característica, né, de colisões entre carros e motos, enfim, são situações que acontecem. Agora eu vejo aqui que inclusive nos materiais que você trouxe aqui, né, mostrando um pouco do que é feito no Maio Amarelo, há um folheto específico para a questão do pedestre. Sim, nós temos aqui, né, uma faixa de pedestre, um direito seu, uma obrigação sua, né? Porque também o pedestre também precisa se policiar, né, e se comportar no trânsito, porque a partir do momento que ele tem uma atitude errada, isso acaba gerando no motociclista, no ciclista, no motorista, uma dificuldade, muitas vezes no traçado que ele está seguindo, né? Muitas vezes ele tem que fazer uma frenagem brusca ou mudar de direção e isso acaba às vezes colidindo com outro veículo, né? Então a gente também está focando bastante no pedestre para que eles tenham esse cuidado, né? Atenção, porque o trânsito é entendido assim, que o pedestre tem todo o direito. Não, não é assim. Ele também tem a responsabilidade de se comportar. Eu acho que nós temos agora, com alguns dados estatísticos que são feitos dentro do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, na Câmara Técnica de Trânsito, com um dado específico de quais são o grande índice de acidentado, quais são os focos vulneráveis, a gente pode mapear e agora trabalhar direcionado. E o pedestre, com certeza, é um dos focos que a gente precisa conversar muito, dialogar com ele e mostrar que a sua atitude reflete no trânsito, no modo geral. E até me dá uma agonia, eu digo aqui para você, quando eu vejo, por exemplo, ali na Avenida Costa e Silva, em frente ao Shopping Cataratas. Tem um ponto de ônibus ali e muitas vezes as pessoas elas descem do ônibus e vão para atravessar para o outro lado da rua para ir até o shopping e simplesmente não olham se vem vindo carro ou não. E aí vamos nos colocar aqui no lugar do motorista, né? O motorista de um carro de passeio está trafegando pela avenida e de repente, do nada, né, da frente do ônibus surge um pedestre ali no meio da faixa de pedestre para essa travessia. Enfim, o pedestre também tem que estar consciente de que ele é a parte mais frágil do trânsito e precisa se precaver, né? Sim, essa consciência ela tem que ser bastante no sentido agressiva para que chegue ao pedestre, porque a gente percebe a deselegância, vamos colocar assim, nele nas travessias. Especialmente onde que há faixas, no caso específico ali no shopping, tem faixa elevada, que é mais ainda uma segurança maior. E em outros locais a gente percebe que mesmo tendo a faixa pedestre, ele se arrisca no meio dos veículos, justamente nos semáforos, né, onde que os veículos estão saindo ou estão saindo, né, e ele não passa no local adequado. E como fazer para chegar em todos esses pedestres, né? É com muita conscientização, é com palestras, é com mensagens em blitz educativa, é abordando o pedestre também. Nós fizemos na Paraná já algumas vezes abordagem em frente ao INSS, que também tem uma hospital ali, uma faixa elevada, mas o pedestre ele insiste em atravessar fora. Então a gente procura sempre estar conversando com esse público para que eles mudem o comportamento. Mas, como convenhamos, é muita população e isso nunca foi tratado nas bases, né? Que nós que somos adultos já não recebemos essa educação. Então é um trabalho dobrado hoje. É conscientizar os pequenos, os adolescentes e ao mesmo tempo levar essa mensagem para os adultos. E você citou aí que são mais de 50 ações, né, até o final do mês de maio com relação à conscientização no trânsito aqui em Foz do Iguaçu. E até gostaria que você citasse algumas, porque algumas das mais visíveis são aquelas ações de fiscalização do trânsito, as blitz educativas, né, que acontece em algumas das avenidas. Também serão feitos trabalhos em escolas. Como é que está a programação? Sim, estão acontecendo já várias palestras. O importante disso é a gente começar a ver que essa segmentação ela está acontecendo. O transporte coletivo de Foz do Iguaçu, a gente sabe que tanto para o motorista quanto para o usuário, para o pedestre, no modo geral, o transporte coletivo ele tem uma marca suja, vamos dizer assim, nele, né, no sentido de ser maus motoristas, irresponsáveis, né? E com o Maio Amarelo e com as ações de conscientização através de uma empresa e com esse mapeamento, essa empresa começou a identificar quais eram os pontos que mais aconteciam acidente com a sua empresa. E a partir daí começou a tomar medidas para que se mudasse o comportamento dos motoristas, tanto que eles passem por um processo de acompanhamento em Maio Amarelo com trabalhos intensos dentro da sua instituição, da sua empresa, né? E já tem reduzido, do ano passado para cá, já reduziu nessa empresa. E bacana que esse ano todas as empresas já compraram a ideia do Maio Amarelo, estão aderindo e estão pegando esses números dos locais de acidente com os seus veículos e estão procurando mudar o comportamento dos motoristas através de mais conscientização, de conversas, para que se evite isso, né? E também as empresas privadas. A gente percebe empresas que não têm nada a ver com o trânsito em si. São empresas de varejo, mas que têm um grande público, um grande número de funcionários. E quando ele percebe que quando um funcionário se acidenta, ele está perdendo com isso, ele começa a trabalhar a consciência com seus colaboradores. Então, está acontecendo muitas ações, Guilherme, que não constam no calendário, que eu acho muito produtiva na questão de mudar a cultura de uma cidade através da conversa, do diálogo e da educação. E, claro, daí, partindo para os órgãos oficiais, a Polícia Militar, Guarda Municipal, Foz Trans, elas têm uma agenda de trabalho de blitz educativas e aquelas de repreensão também, né? Que é bem grande nesse mês. Outros levantamentos que estão fazendo, estudos que estão se fazendo, adequações de avenidas em frente às escolas, mão única. Então, dentro dos CMEs, escolas municipais, muitos trabalhos acontecendo de educação. Nós temos o dia D do trânsito, dia 25, que toda a rede municipal se envolve. Então, seriam essas ações que estão acontecendo diariamente. Isso de todos os pontos da cidade estão acontecendo. Aí nós podemos destacar também um ponto que é importante, que vai ter esse ano o terceiro seminário do programa Vida no Trânsito, para discutir o trânsito no estado do Paraná. Então virão especialistas de várias cidades do Paraná discutir o trânsito do Paraná em Foz do Iguaçu, e ao mesmo tempo aproveitando será o primeiro fórum internacional com Paraguai e Argentina para discutir a nossa realidade aqui. Então trazer esse Maio Amarelo e trazer essas discussões no campo também técnico com especialistas para que surjam algumas alternativas para melhorar, né, juntamente com o plano de mobilidade que agora também foi aprovado e está sendo aplicado já, né, na prática. Claro que isso vai ser uma construção que leva alguns tempo. E daí tem outros eventos que são em eventos públicos, por exemplo, a Festa Maína. É uma festa onde passa milhares de pessoas, né? Então vai ter um stand lá e esse ano a gente vai agregar mais atividades lúdicas para envolver as crianças e ao mesmo tempo nós atingimos pais. Então nós teremos lá o fantoche de trânsito, né? Trânsito Alegria com a Polícia Militar, teremos a Escolinha de Trânsito Itinerante, teremos um outro ponto que será lúdico de desenho com crianças, atividades lúdicas. Então cada ano a gente está buscando envolver mais ações para que atinja a criança e ao mesmo tempo o pai pai e a mãe ele se sinta responsável nessa abordagem da educação no trânsito com a criança e acompanha ela, e ao mesmo tempo ele muda o comportamento, né? Que a gente sabe que os pais são mais arredios, então através da criança é possível chegar numa mudança de comportamento dos pais. E a gente sabe que Foz do Iguaçu é uma cidade que obviamente precisa de melhorias na estrutura, né? Na estrutura viária, na estrutura de circulação, para que tenhamos um trânsito mais seguro, mas muito, né, do panorama do trânsito depende das atitudes de cada um, seja ali motoristas, motociclistas, pedestres, enfim, ciclistas também, né? Cada um fazendo sua parte. É possível conseguir isso que você citou, né, Gilberto? Redução aí de acidentes e um trânsito mais seguro para todos, né? Sim. Inclusive, os trabalhadores, né, da construção civil são feitos blitz exclusiva para esse público. É interessante, no horário de saída, 6h30, 7h, que o pessoal se deslocaliza, se direciona para sua casa, principalmente nos bairros. Tem um mapeamento feito, o próprio grupo de ciclista, né? São vários grupos aqui de Foz do Iguaçu, eles fazem abordagem com esse trabalhador e explicam para ele que a bicicleta é um veículo e que os equipamentos de segurança são uma forma de protegê-lo, né? Então, são abordagens que a gente pega muito o trabalhador que nunca ouviram falar, nem tinha noção que uma bicicleta é um veículo, né? A partir do momento que ele está conduzindo ela. E o equipamento tampouco ele tinha dado importância, né? Então, esse tipo de conversa do ciclista, que já é uma pessoa que anda com... é um hobby dele, mas que usa todo o equipamento, que se comporta no trânsito, e ao momento que ele conversa com um trabalhador que muitas vezes não teve essa abordagem, ele consegue mudar o comportamento desse trabalhador, e a gente percebe que os trabalhadores hoje indo com esses equipamentos. Então é um conjunto de ações, Guilherme, que vai levar algum tempo, né? Eu já fui questionado esse mês, né? Nossa, começou o Maio Amarelo, disparou os índices de acidente. Aí eu brinco, mas eu estou procurando fazer a prevenção. O meu papel é esse, né? Mas infelizmente parece que chega o mês de maio, o índice aumenta de acidentes, e um dado extraoficial, né? Não são oficiais ainda, porque dentro do gabinete de gestão integrada existe as câmaras técnicas. E dentro das câmaras técnicas nós temos a do trânsito, a qual eu participo também como o representante da sociedade através do nosso movimento Cidade Unida. E foram falados alguns dados já extraoficial, e infelizmente já 2018 nós estamos batendo 2017 no quesito acidentes e provavelmente em óbitos também. Então é bastante preocupante, porque é um trabalho formiguinha, mas que está se ganhando força a prevenção, a educação. Mas me parece que o desrespeito às regras e a lei de trânsito, ela é maior. Mesmo com esse endurecimento agora da punição aos motoristas embriagados, né, dá a impressão que isso não tem importância, né? É claro que as pessoas que foram flagradas e serão punidas, elas sentirão uma consequência bem mais pesada, né? Mas que a gente fala isso, vai levar algum tempo, eu diria talvez de 5 anos, 10 anos. Claro, se nós continuarmos com essa mentalidade de fazer a prevenção na base, atingindo todos os segmentos, que não é fácil, né? Falta, às vezes, ativista, falta pessoas para fazer esse papel de prevenção, né? Porque a gente esperar só do governo não é possível. Se você não temos capacidade de atender toda a cidade assim, esperando que o governo nos dê resposta. É preciso esse ciclista que tem como hobby praticar a prática no final de semana, que ele se envolva e conscientize outros ciclistas. O motociclista profissional, que é os mototáxis, você pode perceber, dificilmente você vê um mototaxista profissional que fez o curso, capacitado, fiscalizado pelo Fostrans, sem envolver o acidente. Normalmente é aquele jovem, aquele de final de semana que compra uma moto, às vezes parcelada, que fez habilitação, mas ele mais decorou para pegar a habilitação, infelizmente acontece isso. Então, assim, nós precisamos fazer um apelo, né? Que todos os segmentos se envolvam e, dentro do seu nicho ali de mercado, que converse com seu vizinho, seu colega de ramo, de atividade, que tome consciência. Porque se nós queremos ter uma cidade ordeira, respeitosa, é preciso que demos nossa contribuição. Porque, infelizmente, se esperarmos o governo, não que haja má vontade, mas que a estrutura hoje governamental ela não consegue atender a demanda Isso em todo o segmento, né? Então é preciso que a sociedade se levante, né? Se organize de forma ponderada, tomando conhecimento e também fazendo o seu papel. E o Maio Amarelo é isso, é uma discussão mais ampla que atinge a todos, né? No sentido positivo, é claro, né? Para que nós possamos ter um trânsito mais ordeiro e quem sabe, como eu sempre falo, né? Um plano zero mortes no trânsito, redução de mortes. Para quem acha que isso é uma utopia e que seja uma utopia, Nova York implantou em 2014 e já estão há 4 anos colhendo índices atrás de índice com menos mortes. Então, se a gente nos tomarmos como Nova York está aplicando, Foz do Iguaçu, fazer o mesmo modelo, nós conseguimos trazer todo mundo para o mesmo caminho e reduzir as mortes. Eu acho que é possível, eu acredito. Porque se você está numa causa e não acreditar, também não. Por mais que pareça que não mude nada, mas você tem que ter confiança. E eu estou muito consciente que, tomando exemplo de alguns países que fizeram diferença e estão fazendo a mudança, Nova York mais se destaca hoje na questão de redução através do Plano Zero Mortes no Trânsito, eu acho que Foz do Iguaçu está para estar nesse caminho também e oxalá que todos comprem a ideia e nós possamos lá no futuro ter uma cidade mais tranquila, né? Exatamente, esperamos aí que o trânsito seja, né, cada vez mais seguro efetivamente aqui na nossa cidade. Gilberto Evandro Santos, fundador do Movimento Cidade Unida, Salvando Vidas, também um dos puxadores, né, desse Maio Amarelo aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu agradeço, Guilherme, pela oportunidade mais uma vez e deixar um convite aqui que no dia 29 de maio estaremos, o nosso movimento daí estará realizando um jantar em comemoração ao Maio Amarelo e também um reconhecimento para esse grupo que está trabalhando já há alguns anos junto, né? Profissionais da área de trânsito, cidadãos da sociedade, instituição, parcerias que junto com o movimento trabalham esse mês de maio e outras ações durante o ano. Fica um convite a um jantar por adesão, né? Será no 14º Batalhão, né? Então, quem está nos ouvindo e queira participar também, pode entrar em contato conosco, né? Através do telefone, né? Que a gente pode chegar o convite até você e participar desse jantar, que é um jantar muito atrativo e agradável, porque é uma hora de celebrar também as conquistas, né? Porque a unidade de um grupo de trabalho é uma conquista, né? Que não é fácil a gente ter várias pessoas focadas no mesmo objetivo, né?